vai decolar. Vai passar, passar. Juliette, Charlie Foxtrot, decolou 04, chama agora o controle de Salvador em 1.9.8, senhor bom voo. Obrigado, Foxtrot. Controle de Salvador, papapá, Juliette, Charlie Foxtrot. Papapá, Juliette, Charlie Fox, contato radar vigilância, esquerda, Momo, conforme autorizado. Tá ciente, esquerda, Momo, Foxtrot. Objeto 6749 para o táxi, POB 126, autonomia 4 e 15, alternando o galeão. 126, 4 e 15, alternando o galeão copiado. O 6749 tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0. Ajuste 10, 14 agora. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10, objeto 6749. Índia Alfa, no ponto de espera, chama 6749. Autorizado, pushback, acionamento, portão 4, chame pronto para o táxi. Objeto 5717, autorizado, pushback, acionamento, vai avisar, pronto para o táxi. Próximo ponto de espera pronto, 6749. Objeto 6749, autorizado alinhar e decolar, pista no 0. Vento 320 graus, 02 nós, 1014. Alinha e decola, 1014. 6749. Para o táxi web 5898, 90, a bordo, 3 horas, galeão. Vento a bordo, 3 horas, galeão copiado. Web 5898, autorizado via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Ajuste 1014. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera da 10, 5898. Autorizado via Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto, 5898. Localizador visual, Rio 95973. Rio 5973, complete aproximação, chame a torre no 86. 86. Salvador, bom dia, Rio 5973. Passa ao externo, baixa ao lado. Ainda não está aí, baixa. Copiado 5973, tráfego avistado, ajuste 10 no 4 agora. Chame no externo, passando o trem baixo travado, chame. Chame no externo, 5973. Confirmando a linha decola para o 6749, né? Afirmo, linha de decolagem, 320 graus, 02 nós. Iniciando. Solo Salvador, Alfa Yankee Mike, bom dia. Alfa Yankee Mike, prossiga. Alfa Yankee Mike solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Alfa Yankee Mike, autorizado início do reboque, mantenha a posição no pátio 3, chame fãs para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Mike. Ciente, obrigado. Espera pronto, Web 5898. Presidente, mantém o ponto de espera 5898. Mantém 5898. Rio 5973, confirma, senhor. Trem baixo travado? Confirma, passou externo e baixo travado. Rio 5973, pouso autorizado. Pistão 0, vento 3, 20 graus, 02 nós, 1014 agora. 1014, livre pouso da Rio 5973. Web 6749, decolou o zono 0. Chama agora o controle de Salvador em 1 no 9 decimal 8, senhor. Tenha um bom voo. 198, um bom dia, até a volta. Controle de Salvador, bom dia, Webjet 6749. Webjet 6749, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o 340. Gente, conforme 340. Alguma facilidade de voar da El? Da El, do presidente, 6749. Obrigado, está presente da El. Torre Salvador, Webjet 5717, está com 125 a bordo, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna com fins, pronto para táxi. Com fins 3h55, por gentileza, poderia somente confirmar PLB? Está com 125 a bordo. 125 copiado, autorizado Indy Alpha até o ponto de espera pistão 0, senhor. Ajuste 10 no 4. Chame pronto para decolagem, ponto de espera 1057 no 7. Indy Alpha até o ponto de espera 10, ajuste 1004, vai chamar no ponto de espera 1014, vai chamar no ponto de espera da 10. 7. Webjet 5898, ali mantém pistão 0. Ali mantém 10, 5898. Charlie Fox, chame Centro Recife, 12685, alterna 13365. 12835, 13365. Parte principal 5973. 5973, sim. Papa Yankee Mike, agilize na medida do possível a saída do pátio 3, a aeronave já autorizada para ingresso nesse pátio. Ingresso no pátio principal até o portão 01, mantendo escuta constante, reporte ao término Alpha Yankee Mike. Mike, copiou? Prazer. Yankee Mike na escuta. Alpha Yankee Mike, autorizado até o pátio principal, portão 1, agilizando na medida possível, reporte ao término. Ciente, obrigado. Web 5898, autorizado decolar, pistão 0, vento variável com 2 nós e ajuste no 0 no 4. Iniciando o decolar de 5898. Salvador. Perdão, 2 Salvador, bom dia, Web 5808, frente da Foxtrot. 5808, portão 612, Foxtrot, correção, informação em curso Golf, aguarde coordenação, senhor. Aguardando. Web 5717, pronto para decolagem, senhor? Pião, pronto para decolagem, WebJet 5717. Web 5717, alinha uma TEM, pistão no zero. Alinha uma TEM, pistão no zero, WebJet 5717. Mantenha essa frequência, o Rio 5473. Sim, senhor, mantenha essa frequência. Obrigado. 75898, decolou o Zuno 4, chama agora o controle de Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 98, bom, obrigado. Decolado. Objeto 5898, contato radar na decolagem, prossegui conforme autorizado, submantenho 340. 340, 5898, pode aprovar, Dael? Dael, do presente, 5898. Vamos direto, Dael. Jet 5808, pronto para cópia. Prossiga, meu senhor. Não. Ok. 40, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Gole. Após Gole, autorizado direto, Elefa. Controle 1 no 9.8. Transponder 5004, WebJet 5808. Ok, está autorizado 340 para Goiânia, conforme a rota do plano de voo. Decola da 10, após curva à direita, na Gole, após Gole, voa direto Elefa. 1 no 9.8, é o controle 5004, o transponder 5808. Correto, 5808, porta 612, chame pronto para o pushback acionamento. Está pronto. 612 agora livre, senhor. Chame táxi 5808. Chama na táxi, obrigado. WebJet 5717, autorizado a decolar, pistão 0, vento 330 graus, 02 nós, 1014, que negado. Livre decolagem, WebJet 5717. Objeto 5717, decolou 18, chame agora o controle 1 no 9-8, senhor, bom voo. 9-8, boa. Papa Tango Whisky, Foxtrot Lima, na escuta para cópia. Gente, pátio 5 copiado, Whisky Foxtrot Lima, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, nível de voo 100 direto. Decola da pista 17, primeira curva à direita, subida gole até a posição Eval, após voa direto, conquista. Controle 1-9-8, aciona 5001 no Whisky Foxtrot Lima. Correto, Whisky Foxtrot Lima, autorizado acionamento e táxi, chama na interseção por ingresso, senhor. Mike, informando o término do reporte na posição 1, muito obrigado, bom dia. Quatro horas de autonomia, Salvador alternado com o POB. 02 a bordo copiado, Whisky Foxtrot Lima autorizado até o ponto de espera, correção. Chama a intercessão para ingresso, Lima. Táxi aprovado, Pátio Juliette Alfa, ajuste 1014. Chame pronto para decolagem, ponto esperado 10. Confirme o POB, autonomia alternativa. Ok, estamos com 54 a bordo, 5 horas e 10, alterando o galeão. Deve táxi Juliette Alfa, chame na ponto espera, 58. Obrigado. O Alfa Yankee Mike, ciente do término do rebroque, obrigado, bom dia. Escuta do Whisky Juliette Delta. Whisky Juliette Delta, prossiga. E na autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Gente, Whisky Juliette Delta, o livre início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso na parte principal, Whisky Juliette Delta. Gente. Gente Lima, autorizado o ingresso, chame ele de pronto, pista no 7, senhor. Bom dia, Whisky Kilo Zulu para Aracaju, nível de voo 070, correto? Eu estou passando muito para a mão. 508, linha decola pista 10, vento 320 graus, 01 nós. E aí, fala, obrigado. Gente, confirme, o Índia Papa Oscar chamou para Paulo Afonso com o nível? assistente 090, aguarde 2 minutos para a cópia, Oscar. Agora, Objeto 5717, chame Centro Recife na 251, no alternão na 3325. Boa noite, Centro 251, no 3325, objeto 5717. Lima, aproximadamente 1 minuto para a decolagem, ok? Sete, vento 320 graus, 019, ajuste 1014. 5808, decolou os 25, chama agora o controle em 119.8, senhor, bom voo. 098, obrigado, bom dia. De Salvador, muito bom dia, Webjet 5808, decola, passa 1600. Webjet 5808, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 340. Conforme autorizado, 340, subindo 5808, obrigado. Índia Papa Oscar. O procedimento correto, senhor, chame pronto para o posto de estacionamento. Me perdoe, tem livre acionamento, Oscar. Chame pronto para o táxi, confirme, parte 4. Gente, táxi aprovado, chame a intersecção para ingresso, Oscar. Delta pronto para o ingresso. Patango, Whisky, Foxtrot, Lima, decolou os 26, chame agora o controle 119.8, Lima, bom voo. Lima, gente, chama 19.8, obrigado amigo, tenha um bom dia. Bom dia, Lima. Whisky, Juliette, Delta, autorizado ingresso, parte principal, portão 3, mantendo escuta constante, aporte ao término. Sente. Oscar. Eu vou coordenar, senhor. Chame a intercessão para ingresso. Controle, bom dia. Whisky Fox Lima decolou, saída Gole, na sua escuta. Papatango Whisky Fox Lima, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, submantenha na 00. Centena, tá livre da restrição vertical? Tá livre da restrição da saída Gole. Positivo. Então, aproveitando o ensejo, está em condições visuais, solicita mudar as regras da presente para visuais nível 105 para a vitória da conquista, estimando conquista 0820, Whisky Fox Lima. Ciente, Whisky Fox Lima, regras de voo modificada 0728, submantém o nível 105, na... confirme, vai voar direto à vitória da conquista? Combustível direto conquista 253 é a radial de saída. E o estimado lá 0823, só para retificar. Está autorizado, diz que Fox Lima. Controle 1198, aciona 5011, tá 3201. Autoriza confins nível 360, verificamento 58, decolada 10, curva direita no, direita, no perfil da Elmo, após Leda, bridge 198 no controle, 5011 no transponder, TAM 3201, posição 9. 501 no contagiamento correto, senhor. Somente, por gentileza, confirme a aerovia que tem no plano. Uniforme 58, a partir de Judas até Crook. Me perdoe, senhor. A aerovia que eu tenho aqui é a condizente com o NOTAM, que rege as aerovias para confins agora. Eu tenho a Upper Zulu 16 no meu plano. Upper Zulu 16, vou verificar com a companhia, TAM 3201. Afirma, senhor. Então, a princípio autorizada da El Leda Bridge, após Bridge intercepta a Zulu 16 e segue para Confins, o 3201. Gente, grato, TAM 3201. Então, uniforme Zulu 16 da El Bridge, uniforme Zulu 16, Confins, TAM 3201. Índia Papa Oscar, a linha decola da pista no 7, vento calmo, ajuste 1014. Whisky Juliette Delta, reporte finalizado, tenha um bom dia. Copiado Delta, obrigado, bom dia. Livre da colagem, Oscar. Livre decolagem da 1-7, curva à esquerda após decolagem. Gente, Vitor, só um minuto. Tango Índia, Papa Oscar, decolou os 3-2, agora o controle 119-8, bom voo. 119-8, grato, bom dia, Índia, Papa Oscar. O meu Golf Vitor, informação Golf correta, pronto para cópia? Tango Romeo Golf Vitor autorizado para Lençóis, nível de voo 100 direto, decola da pistão no 7, primeira curva à esquerda, subida Momo até a posição Alba após direto, controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5577, Romeo Golf Vitor.